Que solinho é esse? Daniel Vídeos. Balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai, ô balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai, ô balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai, ô balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai. Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é. Independente da luta, sempre guardei minha fé. O inimigo até tentou me tirar da direção, mas entreguei minha vida pro dono da salvação. Ô balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, vai balança mais. Não cai, ô balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai, ô balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Não cai, balança, balança, balança. É, meu irmão ladrão, balança, mas não cai, meu irmão. MC Juninho, ô glória, servo do Deus Altíssimo. Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão. A gente até balança, mas não cai. Uma semana de crente já vieram criticar, dizendo que entrei na igreja, mas que eu não iria ficar. Baixei a minha cabeça e ali ninguém entendeu. Pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus. Balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus for minha base, nós balança mais. Não cai, ô balança para a direita, balança para a esquerda. Joga as duas mãozinhas pra cima. Videira, videira, videira, videira. Balança para a direita, balança para a esquerda. Joga as duas mãozinhas, sai do chão. Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus for minha base, nós balança mais. Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus for minha base, nós balança mais. Não cai, MC Juninho.